Quem faz check-in pra ver? O Cristo Redentor ganha tu pela mortandade, mano, que de El Salvador. As férias com bug, bonde, praia de nudismo. Inclui 24 milhões, próximo do canibalismo. Com motivos pra fazer é França sofrer atraso. Com ameaça de bomba, aeroporto evacuado. Seu céu não foi invadido, clima amistoso e apresentado no musical Rei Leão. Para o Les Miserables trepado. Tapete vermelho do país dos campos camuflados. De extermínio, refugiados, trabalhos de escravos com 96% matriculados, aprendendo português. Português pra escrever opressão com lençóis no xadrez. No Vietnã sul-americano, massacre institucionalizado. Por isso, delegado faz busca atrás de sequestrado. Tenta achar entre as arcadas de rival da facção. Micro vestígios do colega de profissão. Indicado financeiro forjado não apaga. Que a nova classe média definha em senzalas. Que a infantaria mirim do Congo libera. Não supera os meninos com a cara nas 16 mil favelas. Por trás do cartão tem viatura incendiada. Porque tropa posiciona preso da tiro de borracha. Por trás do cartão tem site de pornografia que expõe crianças no sexy shop como mercadoria. Tava atrás de chuteira, crânio é bola e presídio. As garotas de Ipanema ganham vida se prostituindo. Alegria, carnavalês que não contagia. Barraque, a bossa nova pede pros salmos que embalam caixões zoados. Tava atrás de chuteira, crânio é bola e presídio. As garotas de Ipanema ganham vida se prostituindo. Alegria, carnavalês que não contagia. Barraque, a bossa nova perto pros somos que embalam caixões do ar. Desembarcar no paraíso é voltar no passado, quando seres humanos eram comprados em classificados. Quando máscaras e torturas deformavam rostos e o conceito liberdade, justiça e fraternidade era exposto sem salvamento da OTAN. Com força aliada, seguimos em trincheiras com uma nação mais arrasada. Replata de arrependido por não ter feito dinheiro, trazendo chá e coca de Pedro Juan Cabaleiro. Tivesse sido ousado, rime capitalizado, não faria plantão no mercado pelo alimento estragado. Não aparece no reclame do Ministério do Turismo. A ciência que cona físicos subdesenvolvidos, nem a técnica policial de graxa areia na bala. Pra ranhura na balística aponta outra arma. A viagem é pelo circuito onde somos filmados, zerando a conta corporativa do empresário. Onde a despolitização faz a meta do gabinete, vira silk da civil perfeito no colete. Ferramenta pra dar blitz nas lojas 9, horário em que a Transvip faz o recolhe. Por trás do cartão, meu 5 se quer carceramento. Já o boy que mata o pai sai livre depois do julgamento. Por trás do cartão, com bunda e fio dental, a mãe visita três filhos no sistema prisional. Tava atrás de chuteira, crânio é bola e presídio. As garotas de Ipanema ganha vida se prostituindo. Alegria, carnavalês que não contagia. Barraque, a bossa nova pede pros salmos que embalam caixões zoados. Tava atrás de chuteira, crânio é bola e presídio. As garotas de Ipanema ganha vida se prostituindo. Alegria, carnavalês que não contagia. Barraque, a bossa nova pede pros salmos que embalam caixões zoados. Sou da ala contra a Copa e Olimpíada, que crê que verba de estádio devia ser investido e vida pra nunca mais um de nós ter que cobrir o rosto ou responder sem eu comprei arma na beira do rolo. Turista vai se divertir vendo as blitz nas vans que levam mães e esposas pra presídios de manhã. Tenente adora revirar jumbo, escarra na macarronada, quebra sapo é deixar sacola rasgada. Tradição centenária exclusiva do antro onde homofóbico preside comissão de direitos humanos. O gringo vai conhecer o povo no fogo cruzado que mesmo em saco pra cadáver não sabe que é dizimado. Preocupado com gírias, coro do pingente. Vamos cedendo DNA pra genética forense, reforçando a frase no repetido submundo podre. Fulano vivo teria tantos anos hoje, da hora seria os mano voltando da saidinha, falando que o gano é pra bebida, chuanchu e farinha. Aí educatei 10 mil no estouro do engravatado, 9 conto vai pra casa e um pro supletivo acelerado. Por trás do cartão, pessoas com estatura mostra, mora embaixo de lona, sacos, sobras de obras. Por trás do cartão, os Maurício de Souza usam talento, deixando o carro no estacionamento pra ver se não tem rastreamento. Tava atrás de chuteira, crânio é bola e presídio. As garotas de Ipanema ganha vida se prostituindo. Alegria, carnavalês que não contagia. Barraque, a bossa nova pede pros salmos que embalam caixões zoados. Tava atrás de chuteira, crânio é bola e presídio. As garotas de Ipanema ganha vida se prostituindo. Alegria, carnavalês que não contagia. Barraque, a bossa nova pede pros salmos que embalam caixões doados.